Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. E agora é a vez da Tuna da Noite. Vamos sabugar. Esse coração, hein? Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. DJ Tom, se disser que não, a luxuosa vai desperdiçar essa linda emoção, e é a emoção de amar. Você nunca me viu. Como é que é? Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar DJ dentro Tom. Do seu coração. Olha como é que faz a mixagem. Aprende aí, filho, aprende. É assim, ó, assim, ó. A luxuosa chegou, chegou, chegou. DJ Tom, carisma, juventude. Você vê tudo que podia de você. Deixa eu abraçar aí os primos da saudade. E o seu aqui também com a gente, um abraço. Carroça é festa na área. Maltratou. É doido. Toda equipe sem fronteiras também. Isso aqui. Um abraço, doutor. Vira. DJ Tom Máximo. Aprendi a mixar no vinil, viu? Não foi na controladora, filho. Eu só queria ter você pra mim. Alô! Mesmo assim, como você é. Dom, dom, dom. Não importa o que os outros irão dizer. Eu quero você. Pra quê? Pra minha mulher. Saudade agora é nosso. Pra sobreviver, nada me importa. Eu já lhe amei. Tudo isso eu sei. E os nossos carroceiros, como é que é? A saudade é. Solteiro aí no Fest Saudade, dá um grito! Dá um grito quem tá solteiro! Toca! Toca! Toca DJ Tu! Toca DJ Tu! Toca sim! Como é que canta? Mostra como é que canta, meus seguidores! Você! Aqui é Lúcio CDs. O seu beijo molhado, vou matar minha sede. Canta, canta. embala nos seus braços, faça-me sonhar. O quê? Me leva pro seu colo, pode me vale fazer em casa, é isso aí, meninos! Deixa eu te amar só um pouquinho. Cadê o gato? Eu sou um gato louco, carinho. Rapaz, eu já tô ficando velho pra isso, maestro. Corrente de amor é bom. Já tem CD do Josias e CD do Wellington Rogério da Silva Costa. Junta, junta! Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Máximo. Passa, nosso amor aumenta sem poder parar. E aí, filha? Quando estou perto de ti, minha vontade é de nhanhá. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Preciso te ver novamente. Você ficou tão diferente. Diz meu bem, onde foi que errei? Aí, pessoal! Diz, se fiz algo errado, diz. Eu quero te fazer feliz. Meu amigo velho, aguarda a arte lá, promoções. E dia 26, ele estará no berço. Lodovia Show! Luxuosa. E aí, Jajá? A equipe onde pá? E a amiga Andréia também? Isso aí, olha aí, Marcão! Nossas roupas no chão até se envergonham. Meus carroceiros, vamos descer um pouquinho aí que essa passarela não pode aguentar, viu? Não é porque eu tô que ela aguenta vocês. Eu totalmente. E o Alexandre de Curuçá! Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. E o nosso amor recomeça mais quente do que antes. DJ Tom. Uma estrela lá no céu me disse. Meu amigo Anderson Coelho e toda a galera GDC. Um abraço. Eu não acredito, já que eu não sou tão ruim assim. E a galera do Tauê. O que você me pede, eu às vezes esqueço até de mim. Andressa Gonçalves. Eu mais quero. Só na categoria. Hoje a sua esposa joga aqui com a gente. Cadê aquele casal que briga, briga, briga, mas nunca se separa? Vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. E aí, Beto? A gente dá certo na cama. A gente se ama. Sou todinho seu. A gente dá certo na cama. Rapaz, eu conheço tanta mulher ciumenta nessa carroça. Eu vou te contar, hein? Se não fosse seu ciúme, a gente não brigava. Se eu fosse. E aí, magrão? Ele acabava. Pois estou vendo o princípio do fim. Olhe pra os nossos filhos, vão ficar chorando. O nosso amor estão em flor. Amigo Silvio da Clube, o Silvinho. Tudo se acabará só aqui. Do Pop Saudade. Bandeira branca, meu bem, com papo. Vou mixar, vou mixar, vou mixar. Ainda é tempo da gente pensar. E com essa guerra que fez acabar. Bandeira branca, meu bem, com papo. Como é que tá o som aí na frente, hein? Beleza. Como é que tá o som aí na frente? Qualidade. Como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Olha quem tá na área aí, o grande Carlos, do Gás do Guru Samba, isso aqui. Dias ou mais. DJ Tom. Tom Máximo. Com você foi um sonho bom. A gente se amou do princípio até o fim. DJ Tom. Eu beijei você. Tom Máximo. Eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Como é que é? Tudo se esvaiu. Aí, pezão! Olha o querido promoter dos DJs de Santa Isabel. Encontrei, e triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. E a saudade, como é que é? E amigo querido, um abraço pra você aqui. Eu beijei você. E eu? Eu lhe abracei. E você? Você suspirou e se entregou pra mim. E aí, recreio? Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você. Volte, por favor. A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem. Quero ter você. E a galera lá de Bujaru, segue também com a gente, valeu! Deixa o Tom Máximo tocar mais uma! Tom Máximo DJ Tom. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. Orgulhosamente, Marajoara. E recebi de você um adeus tão tristonho. Meu gerente Carlitinho. E vi sumir aos esse meu é considerado. Mas acontece que um outro. Meu gerente Vera Verão. Que me respeite e me ama. Como eu sempre quis. Como é que é? E mostro a pele e dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Diz que eu sei pro teu ex-amor. Adeus, adeus, meu antigo amor. E o fugitivo da carroça também. Adeus, adeus, meu antigo amor. E aí? Consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Meu amigo Perito do Comércio está aqui também com a gente. Um abraço, Perito! Olha aqui, tá sem sync, viu? E parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Irã, Irã bandida. Queria ser a Irã namorada. Para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis nem saber da minha mamadeira. Contei pra mamãe, eu até gaguei. Jamaica do Carroça é fecha! Caquequicó, cupido, o meu coração agora está... E aí, Alexandre! Caquequicó, cupido, o meu coração agora está perdido. É, DJ Tom, tocando só as balas. É Lúcio CDs, gravando ao vivo. Carroceiros! Sem fronteiras aqui na... Aproveitar os momentos que há tempos incertos, tornar tudo concreto, o que se puder fazer. E esse menino viver melhor lá de Marituba. Aproveitar os momentos que há tempos incertos, tornar tudo concreto, o que se puder fazer. E deixar tudo acontecer. Alô! E deixar tudo acontecer. Eu voltei, mas agora só pra ficar. Porque jamais em um momento pude. E a nossa luxuosa de luxo! Te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar, amor. E aí, Suzy? É sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. Aí, carequinha! Cintilante, mas bela é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar. O sol e a mais bela luz. Vou levar flores brancas pra celebrar. Por isso vale tentar, amor. O pezão tá ciscando, meu irmão. Teu sorriso é sempre. E aí, Perito? Meu amigo Rafael, lá do Guarumã. Minha amiga Help, da companhia aí do Diego Macedo. Ao lado da Dona Juana. E também meu parceiro Raul. É o teu olhar. Grandalhão Daniel tá na área. Um abraço pra você e os primos da saudade também. Toca, toca, toca. DJ Tom, conhecido no Pará e reconhecido como o melhor DJ de todos os tempos. E aí? Vamos nessa! Dia 11, eu e o Josias lá em Santa Catarina! Calma, Lúcio CDs! Já já tua penteadeira vai pegar fogo! Eu não consigo mais. Áudio de alta qualidade é Lúcio CDs. Seu áudio. Lugar pra nós. Aí, Paulina. Não há um mundo feito pra nós. Liga. E aí, Vampirão. Um abraço pra você, Redutor. Estou sofrendo muito por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar, me iludir, amor. E estou sofrendo por você. Eu sei que nunca mais vou conseguir. Aí, dizendo, solta som. Sabe qual é essa batida aí? Sabe qual é essa batida aí? Sabe qual é? Sabe qual é a batida? vou nem tocar. Mas eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. Não faz assim comigo. Aí, Vanderlei! Não me diga não, meu amor, vem pra mim. E o pode ser, pode ser, pode, pode, pode, pode, pode. Pode, pode, pode. Quando a carroça tocar, eu não vou me segurar. E coladinho em você, acho que vou me apaixonar. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira. Amigo Ronaldo da Pratina, como é que é? Opa! Oh, oh, oh, oh, oh, oh! Deixa eu fazer aqui, deixa eu fazer, deixa eu ver se eu dá seis. Olha o Solino! Vamos lá, Lucinho! Olha o Solino! Olha o Solino! Oh, oh, oh, oh! Sendo caqueado na carroça da saudade, você vai se gingar. Quanto máximo franjinha e o DJ Toninho na carroça da saudade, você não fica sozinho. Vem dançar a boneca festa, vem. A carroça é festa, a boneca. Vem dançar, a carroça é festa, vem curtir. A carroça é festa, é festa, é festa. Oh! Olha aí! Olha a minha tira! Tira, tira, tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Sem tirar de dentro, meu irmão! Passava assim, uma eternidade te esperando, te esperava assim. Meu amor por ti. E aí? Não se expressar. Por ti não sei expressar. E aí, Vera? Por ti. E mentiu. Eu menti. Aí, Josias. Eu chorei. Aí, Josias. Já sofri. Eu cresci com esse amor. Eu vivi. Te deixou. Lá de Bujaru, futuro prefeito Cláudio Gavião, ex-jogador aí do Paysandu. Um abraço! DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará. O DJ que deu seu alô para todo o Brasil. Alô, DJ. Alô, DJ. Alô, DJ Tom Máximo. Vem pra cima do animal, vem! É pra cima que a gente vai! Quem é quem tá solteiro aí no recreio dá um grito! Joga o bracinho pra cima e bate na mão, maramo! Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro! Cadê a galera do Paysandu aí? A galera do Clube do Remo! Aí, Josias! Os fã clubes, as equipes chegando junto, abraçando a nossa luxuosa carroça da saudade. Hoje no Fest Saudade de São Ananindeua. Tá uma loucura isso aqui, hein, Tom? Será que tem muita pólvora aí, hein, meu irmão? Mais pólvora que eu quero! Eu também quero mais pólvora, Tom! Eu vou no 5, você vai no 4! 5! Eu quero é mais pólvora! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Joga pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Você peça, sacode tudo! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Aí, Pantera! Bora ver! Deixa no escurinho! Deixa no escurinho! Deixa no escurinho esse telão! Apaga tudo! Que a galera vai cantar agora! Apaga aí! Me magoou! Brigou comigo e me iludiu. Do teu lado sempre fiquei. Isso, amigão, isso, agora... Aí, aí, Pantera. Levou todo meu amor, mas eu te espero. Lembra quando as noites eu fiquei chorando por você? Mesmo se assim, mesmo se assim, eu tô sentindo um pouquinho a minha luz, ela não está centralizada. Cadê? Deixa eu ficar aqui certinho, certinho. Aí, Pantera, como é que tá a nossa luz? Joga pra frente aí a nossa luz. Joga pra frente. Aí, aí. Olha só como funciona. Vai virando, vai virando, vai virando, vai virando, vai virando. Vai virando, vai virando, vai virando. O lado direito. Pra cá, pra aí. Tá muito rápido essa luz. Aí. O lado direito, deixa o bracinho lá em cima. Vai virando, vem, vem devagar, vem, vem, vem. Para aí, tá muito rápido. Aí, vem pra cá. Vai, vem, vem trazendo mais pra cá. Vem trazendo pra cá. Vem, vem, vem. Parou no meio. Joga aqui em cima de mim, aqui. Aqui, Pantera. Aqui, aqui. Sabe por quê? Eu quero. Eu quero. Mais pólvora. Era isso que vocês queriam. A marca do belo dia no Brasil. Vira, vira, vira, vira, vira, não perde tempo. Vira, vira, vira. Toca aqui na mão do seu camarada, meu irmão. Aí, primo da saudade. Toda hora, vai, vai, vai, vai. Minha carroça fecha, eu amo você. E o tempo passa. Canta, canta. E as coisas de um jeito diferente. E os carrozinhos de Brondeira. Vai, vai. É impossível. E o Xuxa. Vai. Cadê a foto? Bate uma foto aqui comigo com ele. Vai. Canta, Dudu, canta, Dudu. Quero te amar pra sempre. Vinha, vinha. Sente. Prazeramos pra nós dois. Essa é minha carroça. Quero morrer de ciúme e sentir apaixonado, rabiscando nada na pus. As palavras ruivinha. Pra dizer, pra dizer, pra dizer que eu te amo. Eu quero mais pólvora. Já tá bom, né? Monteiro, Sâmia e banda. Cadê mega a tua, Toninho? Soca a tua, aquela tua. Tua, tua. One, two, one, two, three. Vai! E doida, e doida, e doida. Só pegando, só pegando, só pegando. Oh! Parou. Que festa, saudade é essa, hein? Quero agradecer a galera do Pop Saudade. Com muita humildade, meu parceiro Neneco. Que tá lindo demais do Pop Saudade, né, José? Galera, arrebentou aí. Obrigado, arrebentou. Viu? Pretinho, desgraçado, obrigado pelo carinho. Timerson, o negão do crediário. Tá aí, ah, o negão tá aí. Galera do Rubi. Cadê a galera do Rubizão aí? Cadê a galera do Rubi? Também uma belíssima apresentação aí com o Gigi Boy. Timerson, o negão do crediário. É, ele tá aí, Toninho. Galera do Sol do Amor. DJ Michel tocou aquele baile mesmo. Não, pelo amor de Deus. Né? J Saudade também. Saudade também. Mas quem merece tudo isso e muito mais é vocês. É vocês. Porque o sucesso não se compra, ele se conquista. Tá ok? O sucesso ele não se compra, ele se conquista. E não é à toa que muitos e muitos... estão aqui, aqui ao lado da sua melhor aparelhagem, do seu som que você ama de coração. Tá ok? A gente pede até desculpa da gente não apresentar muito, porque a gente começou sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, paramos quinta, começamos sexta, sábado, domingo, segunda e vai embora. E mais uma vez eu vou falar, o sucesso não se compra, ele se conquista. Toca pra mim. Se você que tem aparelhagem do seu peito, do seu amor, canta comigo! Vai ter que me aceitar. Vai ter que me aceitar ainda, meu irmão. Estou bem assim. Ouviu? Cansei de me entregar pra lhe satisfazer. Aí, meu drone, vem cá com o papai. Vem cá, meu drone. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui perto de mim, vem. Não sou mais eu, vem. Me vivo, vem cá. Porque sou bem mais cá, pra cá. Vida. Meu drone, vem. Estrada, vem. Sem descido. Quero escutar o recreio cantar aí comigo. Jeito. Diz. Vem cá, meu drone, vem. Vem mais um pouquinho. Dá pra vir, Michael. Dá pra vir, vem. Você é o melhor. Não vou mudar. Só pra ver você gostar de mim. Vem aqui, vem aqui. Vem cá, meu drone. Mais pólvora. Mais pólvora. Sem você, aonde? Na minha vida. Diz. Oh, oh, baby, o que é que eu vou fazer? Sem você, na minha vida. Então vem, vem, ah, ser feliz. A carroça. Vem, meu bem, vem, amigo Dudu. Você é maestro. É tão lindo, amor. Eu tenho. E a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Prepara uma aí, maestro. Eu fico sem te ver. E bate, bate. E bate uma saudade, um vazio sem você. Eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor, agradecer a Deus. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais!